Olá, olá, ouvintes. Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena 1. Edição para terça-feira, dia 12 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer para os nossos ouvintes músicas que espero que gostem. E vamos voltar à música instrumental de heavy metal, designadamente aos Misery Crown, When Art Meets Shout, também aos Soulfly com Soulfly 8º. E os Andromeda com Chameleon Carnival. Esta é de todas a mais violenta, por dizer assim. São as próximas três e únicas do nosso Nota 7. Amanhã teremos um instrumental único pertencente aos Dream Theater. Para já, ficamos com estes três temas. Os Misery Crown abrem mais uma edição do nosso Nota 7. Fiquem bem ouvintes, boa tarde para todos e até amanhã às 19 horas. Thank you.